dinheiro é não, rapaz. O meu filho, não, meu dinheiro é seu, não é nosso. É problema seu. Sua parte, meu não, do meu filho, que vai morrer. Ó, eu não tenho diabetes. Sua parte. Eu não tenho diabetes. Mas você tem dinheiro. Eu não tenho. Eu não tenho. Não tenho. Sua parte. Não tenho, agora. Você é um comércio. A minha mãe é diabetes. Meu pai é diabetes. Meu pai é diabetes. Mas você tem dinheiro. Olha quem tá aqui falando, rapaz. Falando em você. Sua parte. Sua parte. E nenhuma proposta segue em aberto pro povo, apenas a esperança de eleger alguém novo que lute pelos meus e os seus sem interesse partidário. É raro, mas quem sabe alguém de nós ocupe esse cargo. Lamentável, já vi, a máfia não permite assim. São facilmente corrompidos, pensam só em si, aí só olham pro próprio umbigo. Vive bem, come bem, nunca faltou nada em casa. O oposto de quem não tem, vai além, mas sem nada, porque a vida acha saídas. Forma uns heróis, com cinco filhos em casa, um salário e uma voz. Eita, esse porra. Foi o ofício gerado pela miséria. Quando o grito da incapacidade, inferioridade desperta a fera. Pessoas portadoras de diabetes sem condições de adquirir os remédios, só voltam negado nas sessões. Por outro lado, o meu filho carregado, ele morre. Projetos fantasmas que sustenta sua grana, secretaria demagoga mascarada profana que lambe tudo quanto é verba federal investida. E nem um centro cultural nas periferias, controlando a população com repressão. Numa estática estatística de rebelião, toda essa laia que mama da miséria dos nossos não merece o respeito que a gente dá aos porcos. Militares com formações objetivas, apoiando um governo que drena sua vida. O presidente veio aqui, ruas lindas com flores. Só em seu itinerário retocaram as cores, pra esconder a face degradante da cidade. Pergunta aos moradores sua felicidade. Os campinhos de terra formaram homens maduros. Era alegria, a diversão no subúrbio pra tudo. Estado bairro, apresentações. Trocar o nosso centro cultural por construções. Faça um levantamento de quem não brincou nas peladas. Um resultado mirabolante, estão andando de quadrada. A vida acha saídas e preenche o vazio. Cuidado que os blindados não resistem a fuzil. A vida acha saídas, forma uns heróis. Na base da miséria, sem cultura, forma nós. Uma dose de rancor, violência, aroma lixo. Cresce a vontade de deitar no chão político. A vida acha saídas, forma uns heróis. Na base da miséria, sem cultura, forma nós. Uma dose de rancor, violência, aroma lixo. Cresce a vontade de deitar no chão político. Qualificação profissional restrita, inclusão digital fora da lista. Painéis outdoor anunciam sorriso. Cesta básica, anestesia por um voto lícito. Em propaganda paga de inocente cínico. Tumor cancerígeno, maligno, sombrio. Ferrugem corrosiva pra fundar o Brasil. A mesma cara, a mesma farsa, o mesmo terno. A mesma conversa fiada e vaga, não evoluiu a nada. Mas aê, quando tiver a notícia que o filho não tá na mansão, tá no cativeiro como um prisioneiro de guerra, modelo pros ricos do mundo inteiro, chapa. Quanto vale seu filho, rapá? Enquanto a violência tava nos barracos, cê nem quis ligar. Talvez só assim, pra ser ouvido pelos intelectos. O furo de 45 no vidro é motivo pra chamar o exército, pra conter a larva quente que desce do topo do morro. O ódio, miséria, mistura com álcool, bala, droga e desgosto. Birosca que vai à falência, vários irmãos cachimbando o futuro. Boteco rendeu experiência, já tá na gerência do aboca de fumo. Quando as notícias saírem da TV, invadir sua casa de AK. Já não vai precisar da saúde do trampo que você prometeu melhorar. Já não vai precisar das migalhas que caem da sua mesa durante o almoço. Na hora que a realidade bater na sua porta fedendo a esgoto. Toda ferida aberta causada por essa desigualdade atua como terapia tupi. Sair pro combate, a vida acha saídas, forma uns heróis que aparece na sua TV com o corpo inchado, morto pelo goi. A vida acha saídas, forma uns heróis. Na base da miséria, sem cultura, forma nós. Uma dose de rancor, violência, aroma lixo. Cresce a vontade de deitar no chão político. A vida acha saídas, forma uns heróis. Na base da miséria, sem cultura.